É, domingo é dia de nostalgia e lá vai você ouvindo e curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mande uma cartinha para nós, gentil ouvinte, e solicite músicas. Coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. E-mail que nos envia a nossa gentil ouvinte, ela diz: eu sou Maria Aparecida Bonarotti Ferreira, sou ouvinte assídua de São Jardim, um coreto, a música e a saudade, e eu gostaria de ouvir ela, Dona Aparecida Bonarotti Ferreira, as seguintes músicas. De acordo com o roteiro, Galhardo, aquele que dispensava adjetivos, em arranjo Mozart Brandão canta do R. Cordeiro e o Destino Desfolhou. Ângela Maria Saputi, como diria o saudoso presidente Getúlio Vargas. Ângela Maria, em arranjo Lírio Panicali, em adaptação para o nosso idioma, do Birajara Silva, Onde Estás, Coração. Ainda para ela, nossa gentil ouvinte, Dona Maria Aparecida Bonarotti Ferreira, que está em nossa sintonia nesta manhã, o saudoso Francisco Alves, o Chico Viola, em arranjo Lírio Panicali. Do Luiz Lacerda, Nancy. O nosso amor traduzia felicidade e afeição, suprema glória que um dia tive ao alcance da mão. Mas veio um dia o ciúme e o nosso amor se acabou, deixando em tudo o perfume da saudade que ficou. Eu te vi a chorar, vi teu pranto em segredo correr e parti a cantar sem pensar que doía esquecer. Mas depois veio a dor, sofro tanto e esta valsa não diz meu amor. Nós dois, eu não sei qual é mais infeliz. A saudade humilde e quieta ficou, mostrando a felicidade que o destino desfolhou. A paixão envolvia meu ser, o seu carinho era minha vida, só seu amor era o meu prazer. Porém um dia frio de inverno, entre os meus braços ele morreu. E assim sem rumo, vou pelo mundo, como uma folha que o vento envolveu. Onde estás, coração? Não sinto teu palpitar. É tão grande esta dor que nem posso chorar. Eu quisera chorar e não tenho mais pranto. Ele era tudo que eu tinha e partiu para não mais voltar. Eu o queria com toda a minha alma, como se quer tão somente uma vez. Mas o destino cruel e sangrento, o nosso amor muito cedo desfez. Somente a morte roubar podia aquele tiro de sincero amor. E assim sozinha vou pela vida, desesperada, sem fé, sem valor. Onde estás, coração? Não sinto teu palpitar. É tão grande esta dor que não posso chorar. Eu quisera chorar e não tenho mais pranto. Ele era tudo que eu tinha e partiu para não mais voltar. Hoje esta canção que eu fiz pensando em ti é uma veneração, não sei. Somente poderia a musa traduzir o nome que é poesia, Nancy. É a mais linda história de amor que conheci, quando o teu nome assim eu repeti, não se, não se, não se. Ouvi esta canção que eu mesmo fiz pensando em ti. É uma veneração, não se. Jardim, um coreto, a música e a saudade é a pedida que você está sintonizando agora pela Rede USP de Rádio. em São Carlos, Rádio USP FM, em São Paulo, Rádio USP FM, lá em Ribeirão Preto, Rádio USP FM, esta em 107,9. Vamos atender o e-mail que nos envia o gentil ouvinte, Sr. Carlos Vitor da Silva. Mais ou menos ele fala isto: para a equipe de produção Jardim Coreto, a música e a saudade, cumprimentando a todos os cidadãos ligados nesta produção do referido cartaz matinal, levado ao ar todos os domingos, creio eu, capitaneado pelo apresentador Rubens Betting. Digo-lhes que para mim é um bálsamo poder ouvir músicas de qualidade, especialmente selecionadas numa audição que é uma ilha num oceano que a música ruim, que são vinculadas pela mídia do Brasil, é excessivamente grande. Parabéns a vocês da USP São Carlos. E aí ele faz o relato, nosso gentil ouvinte, Sr. Carlos Vitor da Silva, que reside aqui em São Carlos, pelas palavras elogiosas a nós, aos nossos ouvintes, os agradecimentos, e ele faz também uma indagação. Eu peço a vocês que me informem o nome dessa música. A música é a seguinte, a do Hermínio Belo de Carvalho, Carlos Cachaça, canta dele também Carlos Cachaça, Alvorada. É do Carlos Cachaça esta música e não do Cartola, apesar que o Cartola também a gravou, viu, gentil ouvinte, Sr. Carlos Vitor da Silva. Então vamos às músicas. A Elisete Cardoso, a saudosa divina Elisete Cardoso, em arranjo do Moacir Silva, canta esta belezura de composição do Paulinho Tapajós. Saudosa divina Elisete Cardoso, em no Tempos dos Quintais, uma música maravilhosa com uma poesia linda do Paulinho Tapajós, Nos Tempos dos Quintais. E depois o Carlos Caça dele e do poeta Hermínio Belo de Carvalho, a composição que o nosso gentil ouvinte fez a indagação se era do Carlos Cachaça ou do Cartola, Alvorada. É do Carlos Cachaça. Era uma vez um tempo de pardais, de verde nos quintais, faz muito tempo atrás, quando ainda haviam fadas. Num bonde havia um anjo pra guiar, outro pra dar lugar, pra quem chegar sentar, de duvidar, de admirar. Havia frutos num pomar qualquer, de se tirar do pé, no tempo em que os casais podiam mais se namorar. Nos lampiões de gás, sem os ladrões atrás, tempo em que o medo se chamou jamais. Veio um marquês de uma terra já perdida, e era uma vez, se fez dono da vida. Mandou buscar 100 dúzias de avenidas pra expulsar de vez as margaridas, por não ter filhos, talvez por nem gostar, ou talvez por mania de mandar. Só sei que enquanto houver os corações, nem mesmo 1000 ladrões podem roubar canções e deixa estar, que há de voltar o tempo dos pardais no verde dos quintais, tempo em que o medo se chamou jamais. Alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há treza, ninguém sente sabor, e o sol colorindo, é tão lindo, é tão lindo, e a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Alvorada, alvorada lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza. No morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. E o sol colorindo, é tão lindo, e a natureza sorrindo, tingindo, tingindo a alvorada. Alvorada lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza. Sente de sabor. E o sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Alvorada, alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora de uma tristeza, ninguém sente de sabor. E o sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você também me lembra a alvorada, quando chega iluminando meus caminhos tão sem vida. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. O verdadeiro artista não faz música para o público, mas sim público para a sua música. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta vão desfilar em nossa passarela nostálgica Nelson Gonçalves, Francisco Alves e Carlos Galhardo.